quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, todas tão iguais, que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tem o sol, no coração a lua, a pele cor de sonhos, as formas de maçãs, a fina transparência, uma elegância nua, um mágico fascínio, o cheiro das manhãs. Quero uma mulher de coloridos modos, que molda os lábios sempre que for me abraçar, e ao seu falar provoque o silenciar de todos, e o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar. Que saiba receber, que saiba ser bem-vinda, que possa dar jeitinho em tudo que quiser, e ao sorrir provoque uma covinha linda, de dia uma menina, de noite uma mulher.